Vice-Globo. Alô? Só me escute. Já são 5 da manhã e não dorme quase nada. Só em pensar que tu me disse que iria se casar. Não me faça esse castigo, teu amor será meu alívio. Se você casar com ele, eu não viverei em paz. Encontrei o teu noivo, ele é muito moço. Você vai ter problemas e vai ser tarde demais. Ainda por cima não te ama, ele mente e te engana. Você vai viver pra sempre com um homem a te odiar. Tenho muita paciência e muita competência. Por isso eu me motivo a te esperar. Nosso amor.